Estou aqui para me despedir. Antes que seja tarde, eu preciso abraçar-te. Não sei como falar neste momento triste que te amo, mas vou. Por que não aqui nesta hora, não deixe o nosso amor sofrer assim. Eu preciso abraçar-te. Mesmo longe, em cada tristeza, uma carta com certeza eu te escreverei. Te amo. Antes que a saudade te maltrate, de verdade contigo estarei. Te amando. Com certeza eu te escreverei. Te amo. Antes que a saudade te maltrate, de verdade contigo estarei. Te amando.